Salvador Alfa Zulu Alfa, bom dia. Bom dia, Alfa Zulu Alfa, prossiga. Solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Alfa Zulu Alfa, do pátio 3 para o portão 1 do pátio principal autorizado, mantendo os pisos constantes, do pátio terminal Alfa. Gente, obrigado. Questão 3601, informação do ATIS, diz que a sua frequência está indisponível, por gentileza, chame 18612. Copiado 3601, informação Delta 360 tem aprovado, copia? Copia, afirmativo. Delta 360 autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, via por Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola pistão no zero, curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 119.8, transponder 5105, TAM 3601. Autorizado São Paulo, nível 360, para autorizar o 16, para o horizonte, depois conforme a rota, para dar 0, na curva à direita, na Dael, Leda, após Leda, vou abrir. 5905, atendimento correto, TAM 3601, devido à notança, a decolagem deverá correr da pistão no zero somente após as 6 horas do Lúcio. Agora, hora certa é 0547, portão 5, chame pronto para pushback, acionamento. Sim, tá sim, para pushback, obrigado, TAM 3601. Alfa Zulu Alfa em direção ao pátio principal. Ciente, Alfa Zulu Alfa, reporte ao término. Muito obrigado. Salvador, não, estou em Salvador, confirmando, 3601, número 05, pushback, acionamento. 601, autorizado, pushback, acionamento, chama pronto para táxi. Chamada para táxi, 3601. Galeão, nível 380, está autorizado, copia? Próxima foto. Autorizado Galeão, 380, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta pela November 857, prossegue por seguro, upper Zulona 6, proof, upper Zulona 4, toquinho. Aciona 5104 no transponder, 119,8 controle. Das 3265, a sua saída será da El, Leda, Bidev. Da El, Leda, Bidev. Cruzamento correto, chama o plano para o push no 4. Bom dia, Zulu Alfa. Lima 3601, para início de táxi. Temos 148 a bordo, 420 de autonomia, alternando com o fim. Ele via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 3601. Juliette Alfa, chama no ponto de espera, 3601. Salvador, são 3601, pronto, espera, pronto. 3601, a linha decola pista 10, o vento é de 100 graus com meia dúzia nós. A linha decola dando zero, são 3601. Salvador, está no 3265, para puxar para a 3265 autorizado, dá aqui acionamento, chamando para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, está no 3265. 19-8, pode chamar o controle. 7-19-8, por gentileza. Bom dia, 3601, decolado primeira, Dael. 3601, bom dia, o contato radar na decolagem, suba ao 360. 3601, passa 3700 pés, contato radar na decolagem, suba ao 360. Piratuleta, 3601. De 120 a bordo, 4 horas, Campinas, confere. Prossegue via NG Alpha, me chama pronto no ponto de espera 3265. A linha cola pista 10, o vento é de 100 graus com 5 nós. A linha cola 10. 3601, chama agora o centro Recife, 13325, alterno 251. Decolou Zuno 1, 119.8, controle. 19.8, bom dia, obrigado. 3601. Controle, bom dia, Altão 3265. 3265, bom dia, contato radar na decolagem, suba 3800 da El. 3800. Da El 3600. 3601 é o controle.